Por que os homens agem assim? Nós somos tão fracos e covardes. Talvez as mulheres estejam certas em nos desprezar. No amor, nós nos comportamos feito crianças, perdidas no escuro. Fechamos os olhos quando beijamos, temerosos de vislumbrar a terrível verdade de que não somos amados, de que o objeto de nossa afeição é frio e infiel. Por quê? Porque nunca vemos a traição nos olhos delas, até ela ficar cara a cara conosco. Eu entendi tudo. Eles se viam desde o princípio. Provavelmente planejaram um incêndio no Museu de Cera para me tirar do caminho. Quantas vezes ele subiu sorrateiro estas escadas do setor de livros e papelaria, passando pelo de acessórios de jardinagem até chegar ao departamento de roupas femininas. Quantas vezes ela tolerou meus beijos com desdém e escárnio, o tempo todo aguardando pelo sinal no céu que a avisaria de sua chegada. Quantas vezes? Sendo bem franco, isso não me importava mais. Eu não me importava mais quantas vezes, quantos homens e com que frequência. Eu não me importava mais com números. Só havia um pensamento em minha mente, uma inabalável determinação. Nunca mais. Escapistas apresenta Detetive Cast. Essa passagem da introdução, antes da nossa vinhetinha, pertence à história Barro Mortal, com o roteiro do Alan Moore e arte de George Freeman, publicada em Batman Anual 11, de julho de 87. Aqui no Brasil, saiu em fevereiro de 88 pela Editora Abril, dentro da sexta edição da segunda série mensal do Batman. Esse conto só voltaria a ser republicado quase 20 anos depois, em 2006, dessa vez pela Panini, dentro do encadernado Grandes Clássicos DC número 9. Dedicado integralmente ao Barbudo, né? Fora de catálogo há um bom tempo, esse encadernado ganhou uma versão de luxo, trazendo novamente essa história em 2022, mas antes disso também integrou a edição 1 de A Saga do Batman em 2021. O monólogo no áudio é de Preston Payne, né, o terceiro personagem da galeria de vilões do Batman, a usar a alcunha Cara de Barro, né? Nela, ele está há alguns meses vivendo escondido num shopping center, né, uma loja de departamentos, alimentando um insólito romance com um manequim que ele chama de Helena. Em algum momento ele bota na cabeça que está sendo traído e passa a imaginar que o Ricardão é o Batman. Trata-se de um singelo tratado de amor e ciúme e a loucura que pode preencher as duas coisas. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E nessa noite de lama e enxofre, o Detetive Cast é estrelado por dois monstros que eu tenho certeza que você adora. Ele é o Cara de Barro número 6 e para esse episódio duplo ele decidiu usar a forma de um velho conhecido nosso, Marcelo Miranda. Posso ser o 6 ou posso ser o 8, qual será? E para invocar esse participante, eu preciso pronunciar um velho feitiço. Mude, mude, ó forma humana, que o poder irrompa da carne mundana, que o sangue ferva no coração da chama, afasta-te, forma vilã, e dá lugar ao demônio Reginaldo Hillman. Pai, e aí? Que bonitinho. Vamos esperar um open aí, mais na Ibela, viu? Demoníaco? Opa, e aí? É isso. No Detetive Cast de hoje, iremos discutir Barro Mortal do Moore, o arco Quadra de Lama, que desenvolveria posteriormente a condição do Preston Payne, e o reuniria com os outros usuários dessa alcunha, Cara de Barro. E no segundo momento, o antológico encontro do Batman e Etrigan na história em três partes, Tulpa. A vez que eu li essa historinha Barro Mortal do Moore foi justamente naquele Grandes Clássicos DC 9, né, de 2006, que eu falei agorinha. E uma curiosidade sobre a produção desse conto é que o Moore escreveu ele após fechar o roteiro de A Piada Mortal. Mas acabou que, muito provavelmente por conta do nível de sofisticação da arte lá do Brian Bolland, Barro Mortal acabou saindo bem antes, né, em julho de 87, enquanto Piada Mortal saiu exatamente um ano depois, em julho de 88. Como toda boa história, ela é atemporal. Se você estiver ouvindo esse podcast daqui a 5, 10 anos ou além, e tiver curiosidade sobre esse conto, você vai ler e ainda se deliciar com a ironia fina do Moore aqui, né? Na realidade, é um tipo de historinha do Batman em falta, né? Porque hoje em dia, qualquer gibi que você pega do Batman, você se depara com um excesso de protagonismo do personagem, e muito raramente você lê alguém que quem dita o curso da história no recordatório não seja o próprio Batman, né? E eu acho que a beleza de uma boa história do Batman é quando a gente é conduzido por um autor, narrador, assim, talvez onisciente, né? Mas que não saiba exatamente o que o Batman tá pensando. É algo que, na minha opinião, reforça ou reforçaria o mistério sobre ele, né? Mas o que tem pra hoje é sempre um Batman nu, né? Não no sentido literal, né? Mas é figurado mesmo. Assim, o Batman, ele é transparente. Ele fala sobre suas angústias, né? Sobre suas paixões, sobre seus medos, né? Ele abraça, né? Eu acho que ele abraça demais hoje em dia. Isso é tudo que eu não gosto nesse Batman moderno. E num simples quadro, assim, de compaixão em que o Batman estende a mão, assim, pro Cara de Barro nessa história, o Alan Moore, ele define o personagem. Então, é com muita alegria e tristeza que eu releio essa historinha, né, esse Barro Mortal. Alegria porque eu acho que é uma história foda do Batman, e tristeza porque é um enredo tão simples, né, despropositado mesmo, né, assim, para o grosso da produção do Moore, e dificilmente mesmo a gente possa ler um gibi regular do personagem nesse nível, né. Aí eu queria começar com contigo, Marcelo, será que eu tô exagerando e essa história não tem nada demais, ou ela é sim uma joia bruta dentro da extensa bibliografia do Moore? E aproveitando seu vasto conhecimento em cinema de horror, você acha que essa historinha é um conto de horror ou estaria mais para uma sátira social com uma pitadinha de humor negro, né? O que você acha? Ó, começando pelo final, eu acho que as duas coisas, viu? Elas não são excludentes, não. Eu acho que é uma sátira social de horror. E lembra muito a própria história que o Moore fez com, eu não sei se foi o Moore ou o Neil Gaiman agora, com o Monstro do Pântano também, né, que acompanhava um pouco essa relação dele meio apaixonada pelas coisas, assim. Eu gosto muito, eu não sei se Joia Bruta dá conta, porque das histórias que o Moore escreveu de super-herói, não é a mais marcante, pelo menos eu acho, mas ela é uma história que, pagando de velho agora, não se faz hoje. Aí eu concordo totalmente com a sua introdução. Esse Batman ali e esses vilões e essa maneira sentimental do Moore trabalhar os personagens, feito por um escritor da estirpe dele, é totalmente diferente do melodrama e da melancolia exagerada e furada de alguns roteiros atuais que a gente tem visto. Eu nem tenho visto tanto, né? Eu só fico vendo os prints e fico um pouco chocado, assim, de como o Batman virou um personagem chorão e sempre muito, muito, muito sensível com tudo e com todos. Então eu acho que quando ele era apresentado com essa sensibilidade surpreendente, como é nessa história, a gente ficava mais chocado e mais perturbado, né? Ele, os vilões e tal. Mas quando isso se banaliza, né? A história talvez ela ganhe mais peso, porque de repente você tem uma maneira de tratar isso no passado muito mais estimulante do que o feijão com arroz de todo mês e agora. Agora, enfim, eu comecei do fim e termino do mesmo fim. Eu acho que sim, é uma história assustadora, perturbadora e também muito, muito satírica. É o Alan Moore ali fazendo o que naquela época ele fazia de melhor, que é juntar um grande caldeirão de referências culturais e pop e existenciais pra falar de um vilão. A gente vai falar muito dele aqui, que eu acho um dos mais esquisitos da galeria do Batman de todos os tempos, né? Que é o cara de barro. Que a gente nunca sabe direito até onde vão os poderes dele, né? E um último adendo, esse título no Brasil, Barro Mortal, eu tenho pensamentos terríveis sobre esse título. Ele me lembra muito coisas escatológicas, desculpa. Você leu por onde essa história, assim, originalmente? Você leu por esses grandes clássicos ou leu mais lá pela Editora Abril? Não, eu li pela primeira vez, certamente, nessa edição, eu não vou saber o número, mas que compilava uma capa cartão bem antiga, que compilava todas as histórias do Alan Moore pra DC. Não sei se eram grandes clássicos. Esse grandes clássicos de DC, no número 6. Tinha Piada Mortal, tinha um monte, assim, pra DC de super-herói. E tinha também Wildcats, né? É uma edição muito louca, assim. Não, Wildcats foi uma outra, né? Eles fizeram Alan Moore, Wildstorm. Então são as duas. É porque eu li elas na mesma época. Mas depois eu me deparei com ela várias vezes, né? Eu sempre volto, mas eu li nesse volume, com certeza. E aí, Reginaldo, você como procurador oficial do Alan Moore na América Latina, o que é que você me diz? Barro Mortal é uma historinha de horror, ou uma comédia sombria, ou as duas coisas, como o Marcelo falou? Eu também queria saber se fazia muito tempo que você tinha lido essa história, se conheceu ela lá atrás, quando abriu, publicou pela primeira vez, ou só conheceu nessas republicações mais recentes da Panini? E, por favor, se fale também, assim, seus apontamentos sobre essa história. Eu acho ela trágica, assim, viu? Eu acho que ela tem um humor involuntário, porque esse cara de barro, ele é dodói, né, da cabeça, assim, ele é... Todos eles são, mas esse daqui, por ele ser tão forte, né, e ele ter uma armadura, assim, você espera dele uma outra personalidade, e ele é um personagem quebrado, né, então, assim, eu acho realmente a história trágica, assim, eu acho ela melancólica, eu realmente gosto de ver a empatia do Batman aqui, né, o fato dele trazer uma solução que não é violenta, que não é bruta, e ao mesmo tempo você vê que esse cara de barro, ele é quebrado, né, ele tava morando numa loja de departamentos, assim, ele tava morando na Macy's de Gotham. Uma criança espia ele dormindo debaixo de uma cama, que devia ser um monstruário, assim, né? Ele é um monstro, né? Ele é uma monstruosidade. Eu até fico confuso de entender como que é o rosto dele, porque às vezes parece que ele tá numa redoma de vidro e às vezes parece uma coisa meio plastificada, né? O rosto dele, né? Não parece uma coisa firme. E ele realmente, assim, eu acho, talvez, esses personagens cara de barro, eles têm uma estrutura realmente trágica. Né? Eles emulam aí um fantasma da ópera, assim, né? Eles têm que ter esse arquétipo, assim, né? Trágico. Mas esse em especial, ele passou do ponto, ele quebrou mesmo, né? Então, o fato dele ele ter uma manequim, né? Na verdade, ele matou, né? A esposa. Uma das primeiras pessoas que ele tocou foi a esposa. Então, ele matou ela com esse toque. Ele travou essa lembrança, né? Então, ele que ele faz? A manequim, ele passa a transformar a manequim na esposa, porque ela não morre quando ele toca ela. Chega a ser tocante você pensar nisso. Você chega a ter pena do vilão. Talvez seja um dos vilões do Batman que você realmente tem piedade dele, porque é um coitado. E ele é, talvez, dos caras de barro que eu menos gosto. E, ao mesmo tempo, o Moore vai dar essa pegada, assim, que eu acho incrível, assim. Realmente incrível. Não foi a primeira história que eu li dele. Eu tava tentando lembrar e até falar pra você hoje, Luiz. Eu acho que ele tem uma história ainda na... Saiu numa Super Amigos bem antiga. Não é essa história que saiu. Teve outra história dele também, mas com outra pegada também. Ele muito mais bruto, muito mais violento. Ele lembrava, vai, um senhor frio com um poder, um toque mortal, vai. E aí, pra variar, né, o Alan Moore vai, tem uma percepção do personagem que ninguém tinha. Dá pra ele esse contexto muito mais trágico, né, assim. Não lembro quando eu li a primeira vez, realmente não lembro. Tanto é que quando eu reli agora, comecei a relembrar ela, assim, e falar, nossa, como é boa essa história, cara. É muito boa mesmo, assim. Pra variar, né, meu, o Barba faz aquelas coisas, assim, que são óbvias, são simples, igual você falou, são simples, mas são incríveis ao mesmo mesmo tempo, né? Na minha parte favorita nesse quadro é quando ele começa a perceber, ele começa a suspeitar que ele tá sendo traído, né? Quando um dos caras lá, trabalhadores dessas lojas de departamento, pega um manequim e transfere ela pra uma parte lá da loja de roupas íntimas, de lingerie. Cara, e ele fica possesso, né? Fica morrendo de ciúme lá e fica desconfiando da moral, como se ela fosse uma pessoa libertina. Eu achei fantástico isso. Porra, com essa namorada é dodói da cabeça também, viu? E assim, eu não sei se vocês já ouviram falar, assim, tem um filme de 2007, assim, eu tava procurando aqui, com Ryan Gosling, né? Ele chama-se A Garota Ideal. Eu vi aqui, tem no catálogo Amazon Prime, né? De certa forma, lembra muito Barra Mortal, é sobre um cara bem tímido, né? E introvertido, chamado Lars, né? Ele vive na garagem de Gus, que é o irmão mais velho, e Karen, né? A cunhada. Assim, aí um dia o Lars, ele conhece pela internet Bianca, né? É uma missionária religiosa. Aí ele apresenta, né, pra família, e todo mundo fica preocupado, porque essa Bianca, na realidade, é uma boneca de silicone, né? Só que o Lars, ele acredita que ela é um ser humano, né? Aí o Gus e a Karen, eles ficam preocupados e procuram uma psicóloga, né? Pra descobrir um jeito de como lidar com isso, né? E aí a psicóloga recomenda que eles dessem corda pra ver até onde ele iria com aquilo, né? E isso vale também para as pessoas fora de casa, né? Amigo, assim, vizinho, né? Do entorno deles, né? Eu acho barato, né? Eu acho que é mais ou menos isso aí, o que passa também na cabeça lá do Preston, né? E o final também, assim, é ótimo, né? Por sinal, o começo da história, ele já parte dessa premissa que ele tá lá preso no Arkham, né? Numa salinha especial lá, vendo TV, com essa Helena junto com ele. É, na verdade, você citou um filme, mas eu lembrei também de um outro, de 1980, chamado Maniac, que é um serial killer, matador de mulheres, e que ele coleciona manequins, que ele acredita que, né, que esses manequins são amores dele, uma coisa bizarra. Assim. E eu lembro já na época de ler essa história, de lembrar um pouco do Maniac. É um filme, inclusive, bem legal, bem forte e tal, mas faz um dos grandes clássicos aí do terror dos anos 80. E, cara, eu nem sei o que comentar exatamente no final, eu concordo com o Reginaldo, é uma história, no fundo, ela é muito triste e muito contundente mesmo, assim. É isso, né? É ver o Batman se rendendo a uma situação que vai além da luta bem contra o mal, o herói contra o vilão, é entender a loucura daquele personagem e até onde aquilo foi e ter que aceitar isso e lidar com essas consequências, né? Então acho que o Alamo é muito, muito certeiro nesse tipo de situação complexa, contraditória, difícil de compreender, mas ao mesmo tempo ele trata de uma maneira que você consegue compreender. Vou puxar uma coisa que você falou, uma história para ser lida e relida em tempos diferentes, que ela funciona, não tem nenhuma dúvida. Clássico é clássico, né? Eu acho que ela funciona, assim, diferente, assim, de acordo com a maturidade da pessoa. Eu lendo essa história guri, assim, você não entenderia, assim, metade da complexidade dela, você poderia achar algo irônico, assim, talvez você só julgasse o personagem com esse prisma da loucura mesmo, mas eu acho que tem um temperinho a mais que o tempo dá a ela, né? Conforme você vai ficando mais velho, né? Mas, assim, do line-up de saga do Batman número 1, sem dúvida nenhuma, a melhor história é essa do Alan Moore, né? Com o cara de barro. Ainda que eu ache bem deslocado, né? Porque se eu fosse editor, eu segurava a mão, assim, um pouquinho, eu republicava Barra Mortal junto com o arco lá, Quadra de Lama, que sai entre Detective Comics 604 a 607, né? Em 89. E no saga, no volume 13, né? De 2022. Esse arco, assim, dos saudosos Alan Grant, né? Em Norman Brayfog, ele funciona, assim, também como um desenvolvimento dessa historinha do Moore, né? Mas reunindo, assim, os quatro personagens que usavam o codinome Cara de Barro naquela época, né? No Brasil, a princípio, Quadra de Lama sai nas edições 8 e 9, né? Da terceira mensal do Batman, pela Abril. A primeira em formato americano do personagem, né? Aqui no Brasil. Curiosamente, ela sai sem um delay tão grande, né? Que era a regra pra época, né? Vendo aqui pelo Guia dos Quadrinhos, elas saíram entre setembro e outubro de 1990. Então, assim, um intervalo só de um ano. Aí, no final de cada uma dessas edições, tem umas fichas bem legais, né? Detalhando os aspectos técnicos, né? E a origem de cada cara de barro, né? O primeiro cara de barro tá ali no princípio do Batman, né? Ali lá na Era de Ouro, né? Em Detective Comics 40, né? Em 1940, com o roteiro do Bill Finger e a arte do Bob Kane. O primeiro nome do cara de barro no Brasil foi o Cara Suja. Na realidade, ele era só um ator de filmes B, né? Chamado Basil Carlo, né? Que se revolta quando descobre que vão refilmar um clássico dele e acaba assassinando alguns atores atores da produção, o Batman entra em cena justamente porque uma das atrizes desse remake era a Julie Madison, né? Que era um dos primeiros interesses amorosos, né, do Bruce Wayne. Comentário cinéfilo é que em 1938 tem um filme de gangster, né, chamado Anjos da Cara Suja. Então acho que o tradutor aí fez um trocadilho bem, bem esperto na época. Esse O Cara Suja é de uma época bem antes da Editora Abril, né? Foi de um gibizinho aqui, eu fui ver. É o Lobinho na época, né? Olha aí, o Lobinho, né, então. Não era nem na época do JP Martins, né? Mas assim, esse Basil Carlo, ele não tem poder transmorfo nenhum, ele só uma máscara grotesca, né? Simulando barro. Aí ele é preso e só é solto nessa saga Quadra de Lama, e tem essa ideia de reunir todos os caras de barro, né, pra arruinarem o Batman, assim, mas ele tem uma agenda própria. Aí o Matt Hagen, né, que foi o segundo cara de barro, eu acho que é também o mais conhecido, né, por causa do desenho. A primeira aparição dele é em Detective Comics 298, em 1961, também criado por Bill Finger, né, mas com a arte do Sheldon Modoff. Na origem dele, na verdade, é bem Marvel, né? Ele era um caçador de tesouros que encontra uma caverna que no interior tinha uma piscina radioativa de protoplasma, que quando ele se banha, ganhava assim, o poder transmorfo do cara de barro. E nessa época, esse aspecto lamacento dele era temporário, né? Então, numa questão de horas, ele voltava ao normal e tinha que se banhar de novo. Eu não tenho certeza se nos gibis, pelo menos nesse primeiro momento, ele realmente vira aquele personagem trágico da animação, né, dos anos 90, do Tim Verso. Eu acho que não. Ele foi um dos mortos, né, na crise nas Infinitas Terras. Inclusive, a participação dele em Quadra de Lama é só por uma tentativa lá do Basil Carlo de ressuscitá-lo, né, um toquinho mesmo de barro, né, que faz tipo uma estatuetazinha. Aí tem um Preston Payne, né, que a gente falou lá do Barro Mortal, que era um cientista e pesquisador que sofria de acromegalia, né, aquela doença hipertuitarismo crônico, né, o tal gigantismo. Naquela notinhas da Abril disse que, por conta da sua aparência, o Preston tinha sido uma criança bem complexada, né, sem amigos e com QI de gênio. Aí, quando adulto, ele se emprega nos laboratórios Delta e se especializa em doenças hormonais. Aí, em algum momento, ele se interessa pela condição do Matt Hagen, né, o cara de Barro 2. Aí, o Payne visita ele, né, o Hagen, na prisão e coleta uma amostra de sangue. No laboratório, ele consegue isolar uma enzima, né, que quando injetada no sangue, tornava seus tecidos maleáveis. Dá tudo errado e aí ele não conseguia mais se manter sólido, né, para não derreter, ele projeta um traje de contenção, como o Reginaldo falou, é bem parecido com o do Senhor Frio, mas o principal problema era que o toque dele reduzia outras pessoas a protoplasma, né? Daí, para sobreviver, periodicamente ele tinha que liberar esse poder sobre outras pessoas, né? Daí a culpa de ter que fazer isso periodicamente acaba deixando ele louco, né? Como a gente vê novamente aqui em Barro Mortal. Aí a cara de Barro 4, né? Ou a Lady Barro, né? A Sondra Fuller, né? A primeira aparição dela foi em Renegados 21, de Mike W. Barr e Jim Aparo. Esse gibi era tipo um volume 2 de Batman and the Outsiders, né? Pouquíssima coisa saiu desses dois volumes aqui no Brasil. Desse volume 2 foram 28 edições que nunca saíram por aqui, né? Seria uma saga dos renegados, né? Que eu certamente pegaria, né? Se rolasse. E no caso dessa Sondra Fuller, né? Como Renegados 21 não saiu, acaba que a primeira aparição dela no Brasil foi essa em Quadra de Lama, né? Ela simplesmente era um agente daquela organização Cobra, né? Com aquela inicial K, que ela aceita se submeter a um processo para ganhar os poderes do Matt Hagen, sendo que a transformação dela era irreversível. Ainda tinha o trunfo, assim, de mimetizar os poderes de algum super-humano que ela assumisse a forma. É revelado, inclusive, nesse gibizinho lá do Renegados, que ela topa se submeter a isso pela baixa autoestima, né? Ela se achava muito feia. Só que aí ela passa a usar a imagem de atrizes, né, e celebridades, até um ponto que ela fica depressiva, né, por não poder ser mais ela mesma. E como a gente vê aqui nessa saga, né, no comecinho, são as visitas delas à prisão para ver o Basil Carlo, né, que dão início à ideia da reunião dos caras de barro. Reginaldo, você acha que o Alan Grant e o Norm Breyfogle entregam, assim, uma boa continuação para a história do Alan Moore e o George Freeman? Comenta o que acontece nessa saga curtinha e, por fim, diz teu cara de barro favorito. Eu não vejo tanta ligação assim com a história do Moore, né? Eu vejo sim uma história muito boa do cara de barro, de todos os caras de barro, né? Assim, eu acho essa história assim que ela é vira e mexe, ela é comentada. Eu acho ela muito legal por essa reunião, embora ela tenha assim uma cara de época mesmo, ela é uma história realmente de época que põe a Divina, dos renegados, essa cara de barro, né, a número 4, ela é overpower, assim, ela é super poderosa, porque além dela mudar de forma, ela ainda copia os poderes. Mas eu acho ela muito legal, cara, essa reunião assim, dos quatro, né, sendo que o segundo, que é o meu é o meu favorito, né, ele aquele pequenininho, assim, de argila, assim, né, apoiado numa colher, assim, puta, cara, eu acho muito divertido isso daí. O primeiro cara de barro, ele é sinistro, ele, embora não tenha nenhum superpoder, né, ele é praticamente, assim, o mentor, assim, da equipe, né, assim, vamos dizer, quem bola o plano, ele é super sinistro, né, até por essa pegada, assim, dele estar envolvido com filme de terror, nessa paixão por filme antigo, o desprezo pelo terror moderno. Acho muito legal isso. De novo, eu acho que todo cara de barro, ele tangencia, assim, alguma coisa de Fantasma da Ópera. Ele tem que ter essa questão trágica aí, da deformidade. Todos eles têm um pouco disso. Eu também lembro um pouco daquele personagem lá do Mágico Vento, Luiz, que parecia também o Fantasma da Ópera, né? Sim. Sim, puta, agora me fugiu o nome dele, bicho. É um puta personagem. Também fugiu pra mim. Puta cara de barro mesmo, velho. É isso, né? Ele também era um cara de barro, só que ele usava disfarces, né? Eu acho que é a dupla também, né? Escritor e artista que ajuda, é muita sintonia. Eu acho interessantíssima essa história. Eu acho que ela é, assim, um marco, assim, de... Sabe aquelas histórias, assim, que elas ficam, assim, marcadas, assim, pra sempre. É um destaque. Vire e mexe, você vê alguém falar um pouco dela, assim. Ela é muito boa. Eu quero desmembrar ela do Alan Moore. Claro que o Alan Moore tem destaque com aquele achado que a gente acabou de falar, né? Com o cara de barro, né? Preston Payne, né? Mas aqui, ele é o cara de barro manipulado, tá nesse grupo de forma involuntária, mas eu não vejo ele também, assim, aproveitando muito daquela história. Toda vez que você vê esse cara de barro sendo usado, você vincula ele à esposa, né? Todo autor usa essa questão da esposa nele. Não foi só agora, né? Independente disso, é uma história muito legal, né? Que ela se estende, ela tem uma virada mais pro final muito boa. Agora, sabe o que eu não entendi, Luigi, que você falou? Que o segundo cara de barro é o da série animada. Eu sempre achei que fosse o primeiro, cara. Eu não achei que fosse o segundo. Não, o nome dele é o Matt Hagen, né? Mas só que eles pegam, misturam a origem dos dois, né? Realmente ele é um ator no desenho. Eles misturam um com dois, mas eles usam o nome Matt Hagen. Eles usam o nome do segundo, é mesmo? É, usam o nome do segundo, mas a princípio ele é um ator também, como o Basil Carlon. Hoje, né, aquilo, até que eu passei pra você ver, né, hoje basicamente o cara de barro é o Basil Carlon, né, hoje em dia é ele, só que com a aparência do monstrão, né, aquele monte de lama, né, o monstro de lama gigantesco, né, o gigante de lama só, né, e eu achei que na série animada fosse esse também, não lembrava dele usar o nome do segundo cara de barro. Você falava aí no Transmorfo, entre aspas, lá de... Acho que eu lembrei, ele era o Dick Carr, né? Que ele era um ator também de teatro. Ele fazia, né, realmente as transformações, até que uma atriz lá com raiva dele joga ácido na cara dele, ele fica com a cara deformada. Mesmo assim, ele é mestre dos disfarces, né? Raramente tem alguma pessoa que sabe que ele tem a cara deformada, né? E ele acaba virando um agente federal, né? Ligado a Washington, né? Começa como um vilão, né? Mas a princípio, depois ele vira um aliado lá do Ned Ellis, né, o Mágico Vento. É um puta personagem, bicho. Mas assim, e aí, Marcelo, eu te chamei em cima da hora pra gente gravar. Você tinha lido esse Saga 13 que tem essa historinha ou leu agorinha no Sur? Você é mais um leitor aplicado, assim, do Aranha, mas você acompanhava essas edições em formato americano, lá da Abril? E claro, assim, diz também seu cara de barro favorito e algum ponto sobre a história que te chamou mais a atenção. Eu acompanhava muito caoticamente. Sou da cidade do interior, que as revistas chegavam meio de vez em quando, né? Então, tinha e não tinha. Eu me lembro de ter lido um pouco esse crossover de cara de barro aqui, mas eu não me lembrava de nada. E aí reli ou li, né? Dependendo aí do ponto de vista, justamente pra gente conversar. E foi ótimo, né? Porque lendo a sequência, eu li também as histórias anteriores do volume, então você sente o encaminhamento que o Alan Grant estava dando pro personagem, né? Com esses pequenos arcos focados em alguns vilões importantes da galeria do Batman, e como esses vilões afetam o psicológico do Batman. Ele tá ali passando ainda pelo trauma da morte do Jason Todd e aquela coisa toda, isso sempre volta. E no caso aqui desse arco da quadra de lama, isso de novo é usado. Inclusive a capa que ilustra a saga do Batman volume 13 é justamente da parte 3, eu acho, do arco, e tem, claro, o fantasminha do Robin ali atormentando o Bruce Wayne naquele momento muito delicado em que o personagem ainda lamentava a perda do Jason Todd. Então eu acho muito legal como Alan Grant junta quatro personagens muito difíceis de trabalhar, mesmo que o cara de barro carro que morreu na crise não apareça de fato, ele tá presente, né? Mas são quatro personagens difíceis, de conceitos diferentes, cada um deles tem origem diferente, conceito diferente, ainda que todos sejam um cara de barro. Ele junta o Batman nesse momento muito delicado e muito complexo. Ele tem uma participação ótima de uma ex-renegada, né? Que é uma personagem que eu desconhecia profundamente, já li sobre ela, mas não saberia falar aqui. Agora eu sinto que eu conheço ela intimamente. Apenas essa pequena participação, né? Essa telecinética aqui que aparece. Tem uma participação muito legal do Comissário Gordon. São quatro partes que tudo acontece, né? O Reginaldo falou muito bem, assim. É uma grande aventura do Batman com todo tipo de emoção que a gente busca nas histórias. Tem investigação, porradaria, vilões complicados de vencer, né? Muito ultra power. O Batman sendo incriminado pela polícia e achando de boa, porque faz parte do plano. É uma página tipo meme do Batman, aquele no, né? Bem grande, né? Isso. Aquilo é um adesivo pronto ali pra WhatsApp. Pô, total, cara. Tem ele sendo sugado lá pra dentro da própria mente, tem ele traumatizado, aí a moça tem que entrar na cabeça dele. Eu acho que, cara, o Alan Grant aqui gastou tudo, sendo que ele vinha de uma sequência de histórias excelentes e continuou, né? Então, não é como se fosse uma exceção na carreira dele. O cara realmente é brilhante, assim. E em relação aos caras de barro, eu não sou tão familiarizado mesmo. Eu tenho uma relação dele muito mais do desenho dos anos 90. Lembrava de ser o ator também, mas jamais saberia que o nome do desenho é do outro cara de barro, porque eu também não me lembrava do nome do primeiro, então tá tudo certo. E como eu falei no início, é um vilão muito estranho, porque ele tem um poder que não parece condizente com o que ele de fato é. Isso, assim, falando do cara de barro mais convencional, que também nem sei qual seria, mas eu diria que é o 3. E aí essa cara de barro 4, que se molda à semelhança de outros personagens, ela já ganha um poder novo. É um vilão esquisito, assim, um vilão difícil de definir. E aí o Grant tem essa ideia de juntar três deles para fazer uma espécie de cara de barro, ultimate cara de barro, né? Como ele próprio fala aqui a certa altura. Ah, agora eu sou o cara de barro definitivo. Então você tem, eu acho que é o Alan Grant e o Bray Fogel nadando de braçada, assim, no que o melhor que se tinha do quadrinho da DC do Batman naquele período ali, né? É realmente uma história que se lê de fôlego só, e mesmo hoje, né, passados o que é de 1989, mesmo com uma certa verborragia bem típica da época, o texto do Alan Grant é tão fino e bem colocado no uso de palavra que você nem tem essa sensação verborrágica que eu costumo ter, por exemplo, quando eu leio algumas coisas do Chris Claremont. Não tô nem falando de qualidade, tô me referindo mais ao volume e à coisa meio convoluta do texto que fica girando em falso. Né? Ou outros autores, até o próprio, a gente andou falando muito aí do Jack Kirby, né? Teve os quadrinhos lançados e tal. Eu acho que o Alan Grant é um ótimo exemplo de um quadrinho ali desse período que usa a verborragia pro bem. Então eu acho muito legal. E é, ao mesmo tempo também, um arco de histórias fechadinho, né? Como um pequeno filme, assim, que você pode ler sobre o Batman sem conhecer muita coisa e certamente vai ficar empolgado. Então, realmente, eu fiquei bem surpreso, não que eu esperasse menos, mas eu fiquei bem surpreso do quão eu gostei de retomar esse conteúdo. Afinal, ele vira realmente o... Ele vira um super screw, né, meu? Ele muda de forma, ele estica, ele queima. Ele lameia, ele faz tudo. Esse Basil Carlo, ele, como eu falei, ele revela a motivação dele com essa quadra de lama, né, que era mais sobre ele conseguir os meios, né, para que de fato ele conseguisse virar assim, um cara de barro. E isso ele consegue, né, arrumando um médico que ele misturasse, né, as amostras de sangue do Preston Payne e a Chandler Fuller, né, para ele se tornar esse o cara de barro supremo que fala, né. E ainda que eles traídos, né, os caras de barro 3 e 4, eles acabam se engraçando assim, formando um casal. Não, eles são os que se dão mais bem na história, no fim das contas eles se dão muito bem. Na parte 3 da história aparece logo um fim, né, com um coraçãozinho lá, né, bem uma ironia muito fina, né, deixa pra que o Batman e a Divina lá dos Renegados, eles deem conta lá do Basil Carlo, né, e essa Divina eu acho bem interessante lá que ela tem um trejeito assim, muito vampira, né, dos anos 90, né, inclusive assim, o uniforme lembra um pouco, né, como se fosse uma vampira com os poderes da Jean, né, vamos falar assim, e no fim esse Basil Carlo, ele acaba manifestando assim, um poder de derretimento, né, lá do Preston, né, de tal forma que ele acaba acaba derretendo o chão e atravessando assim indefinidamente a crosta terrestre, né? Eu acho que depois dessa edição, isso eu vou tirar de memória, ele só apareceria lá perto do final de Terra de Ninguém, naquele Robson Park, né, que é o Central Park de Gotham. Ele tenta dominar a Era Venenosa e aí ele próprio percebe que não pode com a fração do verde que ela detém, e ela transforma ele em solo mesmo, assim, para o cultivo de alimentos para que o Batman pudesse distribuir aos desabrigados. Eu achei ela muito boa. É até desenhada pelo Dan Jurgens e tem o argumento lá do Greg Hooker. Eu ia pontuar duas coisas da história. A primeira, que essa divina, ela é muito espirituosa, é muito bem escrita, né, cara? E ela faz o tempo todo piada com ela mesma e, pô, ela, em um certo momento, ela perde os poderes e vai pra ação de táxi sem dinheiro. E ela não tem dinheiro, né, pro táxi, né? Não, não tem dinheiro. O taxista fala, ah, tudo bem, você é maneira, vai. E ela fica com raiva da cara de barro, né, a Lady Barro, né, que tá usando o visual dela, pô, eu tô sendo forçada a trocar de uniforme, né? Ela chega com um visual diferente, né? Isso, exato, muito boa. E no fim, ela pergunta pro Batman, e aí, o que vai acontecer com ele? E o Batman vira e fala, ah, ele vai chegar na China. Também acho muito bom essa Então, piada. Não sei se vocês conhecem tão bem a origem dela, mas ela tem uma relação parecida com, né, pelo menos a cara de barro aí, né, também, que ela, a forma física dela, né, o visual dela, não é esse visual estonteante, assim, que ela aparece, né, uma ilusão dela. Ela é bem feinha, né, aliás, ela usa uma ilusão, assim, né. É, isso eu entendi na história, eu não sabia, mas na história fica indicado mesmo. Ela parece muito mais bonita do que ela é, né. Mas eu me lembro de perceber isso em algum diálogo, assim, dela dizer que tá usando aquele visual. Ela tem, tipo, um glamour, né, assim, uma ilusão dela ser muito mais bonita do que ela é de fato. Quando o Batman formou os Renegados, ela não aparece de cara, né? E ela entra na equipe um pouco depois, né? Aliás, Renegados é muito legal, né? Aquela equipe original do Batman, né? Tinha para o Mike W. Bass, assim, super afiado, né? É uma equipe muito gostosa, bicho, de ler aquilo ali. Uma pena, né? Só saiu aqui no Brasil uma edição, assim, com a primeira historinha, né, do Batman lá com eles, né? Naquela coleção da Eagle Moss, né? Mas, assim, é muito bom aquilo ali, bicho. E a regularidade de ter o Jim Aparo por quase, sei lá, 60, 70 edições. E isso mal saiu aqui no Brasil, né? Era um sonho meu, assim, de sair isso aqui. Podia até sair dentro de um saga do Batman, né? Porque o Batman é um dos principais personagens do gibi. Mas, assim, uma pena. Assim, um material, assim, praticamente intocado aqui no Brasil. Aí, quanto ao Preston, né? E a Sondra, né? Depois dessa história, eles passam a viver afastados da sociedade, né? E até depois eles têm um filhinho. Que aí vejo vocês, eles batizam de Cassius, né? Se você acrescenta Cassius Clay, né, de Clayface, né, que é o nome em inglês de cara de barro, temos o nome lá de batismo lá do boxeador Muhammad Ali, né? Mas aqui no Brasil, da Editora Abril, chamaram o bebê de João de Barro. É uma história bem jóia, né? Eles estão vivendo felizes, até que aquele vilão, um matador na época lá do Batman, do Jim Paul Valen, tá passando pela área deles e sequestra o guri, assim, enquanto os pais estão dormindo. Eles voltam à Gota, né? E aí, como você pode esperar, tudo dá errado, e os pais são capturados e um menino precisa ser levado para uma instituição para ter cuidados especiais. Isso acontece na revista A Sombra do Batman, 26 e 27, né? Também com Alan Grant, só que dessa vez não com o Brayfog, a arte é do Brett Blevins. Já esse, o João de Barro, ele vai parar no DOI, né? Que é o Departamento de Operações Extranormais. Ele acaba virando o quinto cara de barro, né? Com um mix de poderes do pai e da mãe, mas isso tudo, assim, na velha continuidade, né? Pós-crise ou pré-Flashpoint, né? Reginaldo, você me dizia mais cedo que chegou a ler algum material com o cara de barro reformulado, né? Nos Novos 52. Isso tudo que a gente comentou hoje, ainda tá valendo alguma coisa ou concentraram tudo nesse cara de barro só que você falou, do Basil Carlo? O que eu li um pouco foi aí depois dos Novos 52, que aparentemente, assim, não é que eles abandonaram, ainda tem o cara de barro Preston Payne, né? Mas o cara de barro principal, vai, o oficial, é o Basil Carlo. Porém, foi o que eu falei, ele tá com aquela forma de monstrão, ele tá com a forma do Matthew Hagen da animação, é isso. Eles fizeram a aglutinação, assim, né? E mantiveram a origem dos filmes de terror, assim, né? Que eu até... Você leu aquela história que eu te passei, Luiz, aquele anual? Não tive tempo, Reginaldo. Eu dei ainda uma olhadinha naquela que eu te passei do Mike Mignola, né? Que ele meio que... Ele faz um remake da origem do Matt Hagen, né? Isso. Eu li as duas, né, cara? Eu li a do Mignola porque, puta, cara, é legal demais. Embora ela seja bem bobinha, assim, inocentezinha, né? Mas é muito legal, cara. É muito. Foi o que eu falei. Eu gosto muito desse cara de barro. Porque é um cara de barro simples, assim, muito simples, né? Ele ganhou os poderes indo atrás de tesouros submersos, né, meu? Que assim, é uma pataquada, né, meu? Assim, mas é divertido, né? É divertido. A forma dele é a mais curiosa, né, meu? Ele parece, sei lá, né? Ele parece que ele tá coberto de merda, né, meu? Não de barro, né, meu? Assim, ele parece o namorado da Pipa lá, o agora coberto de merda, assim, ele tá, né? Dos caras de barro, acho que ele é o mais feio, assim, o antigo, né? Porque ele é um... Ele não é nem um monstrão e nem... Ele é um cara sujo, vai, vamos falar assim, só isso, né? Coberto de lama, vai. Mas eu acho ele divertido porque ele realmente podia mudar de forma. E a história, na história do Mignola, então, é muito bonita, né? Mignola com todos os fetiches nele, bota macaco no meio, bota aquele ser aquático lá, né? Sim. Cara, e é muito legal. Tem o Robin, é difícil você ver o Mignola desenhar o Batman junto com o Robin. Acho que essa é uma das poucas histórias que tem o Robin junto com o Mignola desenhando. Esse anual aí, recente, você vê, né, que é o Basil Carlo contando realmente a história dele, vinculando ele ao cinema, aquela história mesmo, que ele tem um acidente trágico, fica deformado, aí ele usa esses produtos para recuperar a fisionomia, né, para voltar a ser um ator, né, e aí ele se torna esse cara de barro que ele sofre um acidente depois, né, ele ainda consegue controlar a forma, a fisionomia, porém ele sofre um acidente e se torna esse monstrão aí, que depois você vê lá em Detective Comics, que ele entrou tipo num Bat Squad, né? Que era com a Batwoman, com o Robin. Já é na fase lá do James Tynion, né? Isso. Eu cheguei a pegar, né? O Batman meio que chantageava ele, né? Porque ele tinha, parece, tipo um soro pra dar tipo uma cura pra ele, né? Aí ele meio que fica do lado deles, né? Fica tipo um anti-herói mesmo. Ele era força bruta e ele parecia que tava se tendo uma redenção, né? Que é uma coisa que eu já não gosto muito. Mas ele era divertido na equipe, viu? Ele era bem divertido, cara, nessa equipe. Porque realmente ele era inusitado, né? Era um vilão numa equipe aí de, né? Numa bate-família, assim, né? Então, era bem inusitado. Mas hoje eu acho que oficialmente é ele, o cara de barro. É o que mais aparece. Ele tem muito destaque naquela animação da Arlequina, né? Aí já pro lado do humor, né? Ele é praticamente um alívio cômico. Mas eu acho, eu realmente acho interessante essa mistura aí que fizeram, né, meu? De juntar os personagens e não abandonar o nome do primeiro cara de barro, né? Deram só uma incrementada nele. Eu acho interessante, eu acho legal, não acho ruim, não. Poderiam fazer coisas piores aí, eu não acho mal, não. Acho interessante o que fizeram. O que está fazendo? Pare! Olhe para eles, Hagen. Olhe para o que você era. Olhe, Hagen. Não. Desligue isso. Pode fazer esses papéis de novo, Hagen. Deixe-me ajudá-lo a descobrir a cura. Não. Quem morreu, faça-o parar de me perseguir! Hagen. Não posso ser todos eles! Não todos de uma vez! Deve ter percebido que a gente inverteu a ordem, né? Porque Quadra de Lama tem lugar em edições posteriores ao arco Tulpa, né? Que a gente passa a discutir agora, nas edições 601 a 603 de Detective Comics, né? No Brasil saíram entre os números 6 e 7 da mensal formato americano entre julho e agosto de 90. Só que lá fora esses gibis saíram exatamente no boom do lançamento do primeiro Batman de Tim Burton, né? E precisamente quando o Alan Grant, ele começa um novo contrato com a DC, porque até então o nome dele era atrelado ao de John Wagner, né? O criador lá do Juiz Dredd, naquela leva inicial de histórias de Detective Comics. Anteriormente, os dois eles aceitam escrever Detective Comics a partir daquela onda de sucessos, né, da invasão britânica, né? E o John Wagner, muito pelo fator royalties, né? Só que esses royalties, né, esses dividendos, eles não vêm por causa das baixas vendas do gibi, né? Aquela época que estava até ameaçado de cancelamento, né? Vejam vocês. Só que aí os royalties, como eu disse, eles não vêm, e o John Wagner, ele desiste de continuar escrevendo, mas o Alan Grant decide segurar a bucha e continuar. E aí você vê as revistas com crédito dos dois, embora só o Alan Grant responda pelo texto mesmo, né? Eu acredito que o Marcelo aqui até comentou sobre isso num pilha de gibis que eles fizeram na época que o Alan Grant infelizmente faleceu, né? Vocês fizeram um bom programa lá homenageando, né, esse roteirista. Eu lembro que eu acho que vocês comentaram isso. E aí o que ocorre nesse ponto de virada, né, dessas três edições lá do arco do Etrigan, coincidindo com o filme no cinema, né? Detective Comics sai de uma vendagem no vermelho de 75 mil edições para 650 mil edições mês, né? Outra mudança em relação às edições iniciais é que nesse voo solo do Alan Grant no roteiro, ele passa a se especializar no universo do Batman, né? O que foi uma coisa que não ocorreu a princípio, tanto é que há um número enorme de personagens novos no começo do run dele. E ainda que o gibi fosse elogiado, chegou num ponto em que o Dennis O'Neill, né, que ele era o editor à época, ele revelou para ele, né, que estava começando a ser cobrado pelos leitores para que a galeria de vilões tradicional voltasse a aparecer, né? E aí o Alan Grant, anos depois, ele revela que não era uma vaidade, assim, criar seus próprios personagens, era só um atestado de que ele não conhecia o universo do Batman a princípio, né? Então a gente discutiu ainda agora Quadra de Lama, e ali já era o Alan Grant fazendo o dever de casa, né? Se aprofundando na mitologia do Batman, tanto é que ele revira a cronologia de quatro gerações de um mesmo vilão, né? E aqui em Tupa, entrega uma historinha assim nos moldes de O Bravo e o Audaz, né? Com a participação de um personagem tradicional do panteão DC, né? Na verdade, esse casamento com o Etrigan, que começa nesse arco, dá tão certo que o Alan Grant, ele ganha uma mensal em 91 para escrever justamente o gibi do Etrigan, né? Ele escreve por 39 edições. Marcelo, eu sei que assim como o Reginaldo, você é um grande fã do Etrigan, e pensando assim retroativamente, ele meio que amargava um certo ostracismo, né? Porque até então o Etrigan, ele só havia tido aquela minissérie clássica lá do Matt Wagner, né, em 87, e teve aquela icônica participação em Odisseia Cósmica, né, em 88. Será que esse arco acabou também se transformando num relançamento do personagem para um novo público? Aproveita e fala também um pouco sobre o que se trata esse arco Tupa. Então, eu gosto muito, eu pronuncio Etrigan, então já vou dizendo para o ouvinte que somos a mesma palavra, viu? Etrigan, Etrigan, Etrigan, acho que tem várias possibilidades aí. Eu gosto muito, especialmente do Etrigan raiz ali do Jack Kirby. Eu gosto muito daquelas histórias que o Kirby escreveu, né? Que ele criou o Etrigan como um gibi de terror, de feitiçaria e etc. Eu não sou tão familiarizado com as profundezas do personagem como o Reginaldo certamente é. Nunca o acompanhei. Não vou dizer que é um personagem favorito que eu tenho, mas é um personagem que eu sou muito fascinado pelo visual, principalmente. Eu acho que é um baita demônio, um demônio amarelo. Pela história, essa coisa meio Magic, o Monstro dos Infernos, né? Em que ele é o Jason Blood e que tenta se controlar para não virar um demônio. Toda a mitologia em torno do Rei Arthur, né, totalmente inusitado é a origem desse personagem ser vinculada à lenda do Rei Arthur, e as participações dele nesses pequenos crossovers da DC, no caso aqui com o Batman, né, no Odisseia Cósmica, me parece sempre um personagem deslocado, ele não combina com nada e funciona muito bem, justamente porque ele é muito, muito fascinante nessas características todas. Além do que, a partir de um certo momento, ele passa a ser escrito em rima, isso é muito legal, ele fala em rima. delas, e isso se tornou uma marca registrada. Não era assim no Kirby, né? Isso veio depois, mas hoje é impossível desvincular o personagem disso. Todo mundo, acho que quando vai ler o Etrigan, ele tem uma participação importante também no, acho que é no Sandman, se eu não estiver falando bobagem, ou no Hellblazer, enfim, ali na fase inicial da Vertigo, e já ali sendo rimado. Então a gente já lê esperando, é um desafio para os tradutores aí, a gente já lê esperando essas combinações de palavras que ele vai entoar. Nessa participação aqui, nesse arco Tupa, é muito legal porque ele aparece meio a revelia, né? O Batman vai atrás dele pedir ajuda, porque é engraçado, né? Eu também não acho que combina muito bem o Batman nessas tramas místicas envolvendo feitiçaria, bruxaria, né? É meio Homem-Aranha com o Doutor Estranho, eu sempre acho esquisito, parece que não combina, mas ao mesmo tempo, quando é bem escrito, tudo combina, né? Então esse papo aí acaba sendo meio saudosista no fim das contas. Então aqui o Alan Grant escrevendo muito bem, ele faz com que isso faça sentido. E aí o Batman tá lá no meio de uma história que ele acaba descobrindo que envolve feitiços e coisas arcanas, e ele vai no Jason Blood, que é a referência dele pra isso. O Jason Blood dá uma banana, fala, não quero mexer com isso, caguei, eu quero distância desse demônio e etc. E aí meio que o amiguinho do Jason Blood que vai lá ajudar o Batman, até que, obviamente, o Jason Blood vai ter lá a sua crise de consciência, vai deixar o Etrigan dominar e vai ajudar. E entra essa maluquice que o Alan Grant fazia nessa época, que é realmente, de novo, né, como eu falei antes do cara de barra, a sensação de que ele tá colocando todas as ideias que ele tem de uma vez só, quase como se ele não fosse escrever o arco seguinte, né? Então ele precisava desencavar essas ideias, e faz isso brilhantemente, né? Tanto que nos arcos seguintes ele volta a fazer isso também brilhantemente. E aí eu acho que sim, a gente tem aqui uma participação do Etrigan marcante. Eu não saberia dizer, se vou deixar pro Reginaldo, se ela marca uma nova fase pro personagem, porque apesar da importância que ele tem na história, ela acaba sendo, não é secundária, né? Porque ele que resolve a fatura ali, ele ainda dá um beijinho no Batman, aquilo é genial. Mas ele entra já pro final, né? Efetivamente ali pra resolver. Então ele não tá desde o início, como é uma outra história que, né, Luigi, que você vai comentar, que foi feita antes, né? Esse encontro, né? Então eu não sei como ele se localiza dentro da trajetória do personagem a partir dessa historinha do Alan Grant. Mas certamente ler o Etrigan em participações como essa é o tipo de história que eu gosto do personagem, depois da fase dele solo com Jack Kirby, né? Que é esse personagem debochado, meio sarcástico, que resolve as coisas zombando, mas é irritado também, e ele tem plena consciência do lugar dele nesse inferno. E ele tem essa disputa interna com o Jason Blood. Então eu gosto muito dessa interação dele com o Batman. E gosto muito de como o Batman fica meio entregue a ele também, seduzido, reconhecendo a importância e o poder dele, a ponto de do final eles terem esse momento tão, tão bonito e tão simpático, como um beijinho no rosto. Uma coisa que parece muito natural pro Batman, mas que eu confesso que eu não tinha me tocado disso, até reler essa história, é que o Jason Blood, ele mora em Gotham, né? Então quando a necessidade surge, né, o Batman simplesmente se dirige, né, à residência do Jason, mas até aí eu não lembrava que isso realmente fazia parte do cânone de Jack Kirby, né, em que logo na primeira edição lá de Etrigan, lá em 72, fica estabelecido que o Jason Blood e todo aquele entorno dele, né, o Handu, o Harry, né, aquela Glenda Mark, né, que é o namoradinha dele, vivem todos em Gotham, né. Eu peguei meu Lendas do Universo DC do Etrigan até pra confirmar isso. E é um negócio muito joia, né, porque enriquece muito, né, a fauna gothamida, né, de você pensar que uma daquelas gárgulas, né, que vemos na paisagem da cidade pode ser o Trigger, né, numa sacada. E por sinal, a capa da Detective 603 é exatamente essa, né, do Batman ao luar, né, com o Trigger no canto inferior esquerdo, ladeado assim com gárgulas de um prédio, né. Mas no Saga 3, né, que tem essa edição, a Panini optou por aquela do Batman chorando, né, na frente da lápide do Jason, que o Marcelo falou ainda agora, né. Já abriu, ele fez a escolha certa, né, e optou por essa arte do Brave Fogle com o Etrigan na capa da edição 7 da mensal. Você lembrava disso, Reginaldo? De que esse entorno do Etrigan era todo de Gotham, né? Aproveita e fala um pouquinho da historinha de Tupa. Eu sempre associei isso dele morar lá, né? Do Jason Blood morar em Gotham. Eu gosto muito do personagem, vocês sabem disso, né? Eu acho ele interessantíssimo, assim. Acho riquíssimo, assim, o personagem. Eu acho que talvez do Kirby na DC, acho que ele é, se não for o meu favorito, né? Porque tem Darkseid, tem Orion. Eu acho que ele é um dos meus favoritos, o Etrigan, assim. Porque essa questão de ser um demônio aprisionado, né? Dentro de uma pessoa. Todo aquele background, né? De Camelot, né? Merlin, Morgana. Acho muito legal isso. Realmente acho muito legal. E a mini do Matt Wagner também é, pra mim, ela é muito boa. Por mais que eu goste do trabalho do Kirby, gosto muito, né, do Etrigan, do Kirby, eu adoro a mini do Matt Wagner, adoro. Acho que é meu trabalho favorito do Etrigan, é a mini do Matt Wagner. E gosto dele muito nessas participações. Eu acho que ele é um personagem que ele vai muito bem em participação. Ele tem que ser usado num título próprio com cuidado, porque ele não pode ser um protagonista assim bonzinho, porque o Etrigan não é. Ele é um demônio, a gente não pode nunca esquecer isso, né? Que ele é um demônio e não existe essa de demônio bonzinho. Tirando o Hellboy, não existe essa de demônio bonzinho. Mas nessa história, ela é muito legal. Eu não lembrava dela. Na verdade, eu lembrava de metade dela. Eu acho que eu não li ela inteira. Aquelas coisas que, né, antigas, que você pegava o que tinha na mão e lia. Eu não lembrava do começo dela. E eu acho o começo dela muito legal. Porque tem o lance do Batman detetive, né? Que eu acho bem legal. Ele investigando e ele chegando no mistério, investigando, né? Fora isso, tirando um racha com uma Ferrari, que também é um barato, que é coisa, assim, de história antiga mesmo do Batman, assim, que eu acho divertidíssimo, assim, de ver. Acho legal também que, tanto nessa história, quanto na história dos caras de barro, que é mencionada a crise, mesmo que seja rapidinho, eles falam da crise, mas aqui também, falado de lendas, assim, né? O Etrigan chega, né, a lamentar que ele voltou a ser. Foi a Odisseia Cósmica, não, Reginaldo? Oi? Não foi a Odisseia Cósmica, não? Que ele fala da Darkseid, né? Isso, verdade. Odisseia Cósmica. Isso, verdade, Luiz. Verdade. É Odisseia Cósmica, tem razão. Ele reclama, né? Que ele fala que ele foi reunido novamente, né? Com o demônio. Ele foi unido de novo, né? E, cara, num diálogo, assim, que é muito legal, assim, que, sabe, não descarta nada e também não faz um apanhado, não faz aquele retorno, né? Aquele resgate antigo que você vê, às vezes, aquelas histórias, né? Dreadstar tem isso, que eram duas, três páginas que você recorda a história antiga. Não, aqui é uma linha falando, você já se situa onde você tá. E eu acho bem legal. Eu concordo também com o Marcelo, não sei se eu gosto tanto do Batman envolvido com magia. Eu não gosto muito, não, também. Quando ele tá na berlinda, assim, do sobrenatural, eu acho legal, né? Quando ele se afunda, assim, de vez, eu acho esquisito. Ele lutando com a criatura lá, qual que é o nome dela? Mahakala. É, Mahakala. É esquisito. Com o Etrigan, a parceria é interessante, mas eu prefiro, eu não gosto. Não são minhas histórias favoritas, é isso que eu quero dizer, né? Eu prefiro o Batman realmente mais urbano, mais tangenciando o fantástico, é isso que eu quero dizer, né? Mas aqui tá legal, né? Tá bem legal. Eu acho interessante o uso dos conceitos aqui. Ó, tá bem longe do correto. Na medida do possível, souberam escrever legal, mas eu acho que, assim, o conceito de Tupa, que é, vamos dizer assim, é por onde a história transita, tá certo, mas é mais ou menos. Tupa é uma coisa complicada de explicar, de trabalhar, e tem gente que fica divergindo sobre o que é Tupa. Não é esse Mahakala, né, Tupa. Ao mesmo tempo, também, talvez, a obsessão do Batman poderia ser uma Tupa, também não é. Tupa é aquele pensamento obsessivo seu que tomaria uma forma. Ou então, vamos dizer assim, um amigo imaginário que você tem, que de repente ele não é tão imaginário, ele aparece pra você, sabe? Constantine que aparece num bar pro Alan Moore. É isso, uma tupa, sabe? Uma coisa que você pensava que estava só na sua cabeça e de repente aparece e se manifesta no mundo físico, assim. Foge do controle. Uma tupa seria isso. A grosso modo, um exemplo também de tupa, assim, né? Aquele Slenderman, né? Aquela lenda urbana do cara magrinho, né? Que se ouve falar, poderia ser, né? Assim, era só uma lenda urbana e tem gente que jura de pé junto que já viu. Você poderia associar isso com uma tupa? Sei lá, de certa forma, sim. Mas aí é que tá. Ainda assim, não é a forma, né? Porque Tupa é realmente um conceito tibetano que eles nem usam também desse jeito. Não é nem essa palavra, ela é uma transcrição da palavra que eles usam. É complicado, cara, é bem complicado, né? Mesmo o Mahakala também eu tava vendo, que não é, não é aquele monstrão lá que ele é manifestado, né? A ira do cara em relação aos agiotas, né? É uma leitura, eu entendo que eles fizeram uma simplificação, né? Mas se você for a fundo no budismo, né? Se você for a fundo realmente na mitologia desse Mahakala, você vê que ele é uma coisa assim totalmente diferente do que é apresentado lá, né? Ele é quase que um aspecto do hinduísmo, né? Assim como tem aquele aspecto, né, destrutivo de Shiva, né? Aquela divindade que você vê que ela tem 6 braços, que é a coisa assim máxima de destruição. O Mahakala seria essa representação também, mas de certa forma positiva. Ele não é tão negativo como aparece na história, mas ele se adequa para contar aquela história. E eu acho que no final das contas, assim, a história é tão bem amarradinha que nem vale a pena, não é o propósito. Existem histórias. Em Sandman você faz isso, você corre atrás das referências para enriquecer. Eu acho que aqui não, aqui você não precisa fazer isso. O que está na própria história já é por si só suficiente. Você lê, curte e se diverte. Porque eu acho muito legal. Acho legal, por exemplo, a hora que o Batman vai estica a mão para apertar a mão do Etrigan e o Etrigan fala que, sabe, não vai dar a mão para ele. E o Batman põe a mão no ombro dele e se queima. Eu acho isso muito legal, cara. Muito legal isso, né? Então a gente não tem que se ficar caçando, né, pelo em ovo, né? A coisa tá no quadrinho, né? A diversão tá no quadrinho. Esse é um tipo diferente de história. Acho que você não precisa buscar muito além do que você tá vendo no quadrinho, não. E o Reginaldo, eu achei que o Alan Grant, claro, eu não tenho, longe de mim, assim, eu não tenho esse conhecimento, assim, então você gosta mesmo, você tem muita familiaridade com esses conceitos místicos, você é uma pessoa que pesquisa muito, mas eu até dei uma olhadinha por cima e eu achei que o Alan Grant, ele tinha feito, assim, o dever de casa, mas ele meio que realmente, ele comete uma subversão, se não nesse primeiro caso, da ideia de Tupa, né, eu achei que tava certinho, assim, daquele ser uma criatura mística, né, um objeto ou entidade assim, do budismo tibetano que se origina, né, dos pensamentos, da força de vontade concentrada de uma pessoa se envolvendo em meditação, que é justamente aquele personagem de Tenzin, né, que ele está sendo cobrado, né, por aqueles agiotas, né, aqueles mafiosos, por uma dívida do pai. Ele projeta essa tulpa, né, ele faz essa meditação, né, ele tem um antiquário tibetano, né, que herdou do pai, e ele projeta essa tulpa, assim, que é um análogo dele, para roubar uma quantia de $5,000. E ele é bem trapalhando. Né? Ele fica indo pra mansões, rouba aquela Ferrari no comecinho, né? E o Batman vai investigar isso. Ele faz uma segunda tupa pra ver se ele consegue roubar. Ele vai na mansão Wayne, ele bate no Alfred, né? E o Tenzin, ele diz: não, não cometa violência a não ser que seja necessário. Aí o Alfred coloca um rastreador nele, né? É bem legal essa passagem do Alfred. Eu adoro o Alfred. Pra mim, hoje em dia, é uma pena se você tem quadrinho mensal do Batman sem o Alfred, né? Porque um merda como o Tom King teve a bela ideia de fazer o Ben quebrar o pescoço do Alfred, né? Pra mim, na minha cronologia pessoal, o Alfred só morre ali em Cavaleiro das Trevas e talvez seja a última história do Batman, sabe? Pra mim, um Batman sem um Alfred não é um Batman. Eu acho que é um personagem obrigatório, é tipo um Fumete. Todo personagem de Fumete tem seu parceirinho, né? Então, pra mim, o parceirinho do Batman não são os Robins, pra mim é o Alfred. E o Alan Grant faz um Alfred belíssimo, né? Todas as intervenções pontuais do Alfred são maravilhosas, né? E aqui nesse gibi não é diferente. Então, assim, eu acho que a ideia, ainda que rudimentar de tupa, acho que tá certinha. Aí o Mahakala é uma tupa, assim, subversiva, né? Que ele pensa no Mahakala, né? Como se ele estivesse implorando, assim, como se fosse o deus dele. E você falou bem, esse Mahakala, ele tem um aspecto colérico, mas, assim, ele é encarado, ele é considerado uma divindade pacífica, né? É no hinduísmo, budismo e o sikhismo. E aí, o que é que o Alan Grant faz aqui, em certa medida, é uma heresia, né? Porque ele faz com que esse Mahakala vira um demônio, né? Vira todas as frustrações desse Tenzin, vão pra esse Mahakala. E ele passa a caçar esses agiotas. Né? E é por isso que o Batman vai atrás do Jason Blood pra dar um jeito nessa tupa, né? Que ela pode desaparecer daqui a um mês, 2 meses, como daqui a muitos anos. Eu acho bem legal porque é uma questão assim, com o Alan Grant, ele pega, ele subverte essa divindade, né? E você pode até dizer que isso só tinha cacife, assim, pra atingir, assim, uma minoria, que era budista e tal, mas ele faz isso também com Jesus Cristo. Cristo naquela edição lá atrás do canibal Cornelius Stick, quando ele assume a aparência de Jesus Cristo quando ele tá desovando um cadáver, né? O Alan Grant era muito coleira solta, até pra acidez padrão, assim, dos britânicos, né? No mercado editorial americano nesse período. Enfim, eu tô me enrolando, né? Mas, assim, Marcelo, o que, é que você acha? Se você acha que é um bom plot, assim, adicionar uma intriga a uma trama que tem esses conceitos da Tulpa, do Mahakala, queria saber de você também. É, eu concordo com o que o Reginaldo falou, sim, eu acho que os conceitos aí é uma pré-Wikipédia, né, assim, claramente o Alan Grant e os seus parceiros não sabem muito bem do que eles estão falando. Por outro lado, eu me importo muito pouco com isso, né, particularmente falando, no sentido de estar ou não preciso, porque eu acho que a partir do momento em que isso está desenvolvido na história daquela forma, é a verdade daquela história. Também, de novo, é o que o Reginaldo disse, assim, tá lá, tá divertido, tá bem desenvolvido, o que importa é o quadrinho. Então eu acho muito legal. Ninguém vai aprender o que é Tulpa nisso daí, Mahakala, provavelmente vai esquecer depois também, mas enquanto lê, enquanto vibra ali com as andanças do Batman e a entrada do Etrigan, e esse vilão que é muito atrapalhado, né, assim, o cara que faz as tulpas, ele é muito incompetente, ele não consegue, ele tem um poder fodido e ele não consegue resolver isso com o poder que ele tem. O carro, ele não consegue o cara do carro, o outro lá também se enrola todo, enfim, ele é um péssimo dono do poder da tulpa. Então acho que isso também é o Alan Grant ali brincando com essa... com esse conceito. É um humor muito britânico, muito, né, bicho? Isso aí, né? Pois é. Isso aí, velho. O guarda lá querendo mutar o Batman, né? Isso. E o próprio demonão mesmo, né, que é o que vai gerar a chegada do Etrigan, é isso, é um overpower totalmente anti-Batman, né? Acho natural que naquele momento eles recorram a um personagem como Etrigan. Ou, na verdade, o arco é uma desculpa para que você convide o Etrigan para participar de uma história do Batman, que também acho plenamente válido. Então, assim, é uma história deliciosa de ler, muito bem desenhada pelo Bray Fogel, para variar. Tem painéis ali do Etrigan maravilhosos, assim, o Etrigan dele é muito legal, mas ao mesmo tempo, às vezes, fora a parte detetivesca, você até esquece de ser um regular do Batman tradicional ali, né? Porque de repente ele tá envolvendo demônio, manifestações físicas de pensamento. Por exemplo, eu acho que a história não deixa muito claro o que acontece de fato com o cara, né? Assim, ele morreu, não morreu, né? Porque quando eles destroem o Mahalapa, esqueci o nome, o Batman chega a falar, pô, resolvemos o problema, né? Mas você vai procurar pra trás, a última aparição do cara que faz a tulpa, ela é meio agonizando ali, falando pro Batman o que que é, e pronto, né? Fica em aberto. Também a própria história não se resolve, então acho que é um pouco irrelevante, assim, a parte conceitual, mas eu acho que ela é muito boa de acompanhar e muito empolgante, como são as histórias dessa fase. E aí, pra fechar essa história, né, muito a contragosto, o Jason Blood, ele aceita se transformar no Etrigan e ajudar a destruir a tulpa sob a forma do Mahakala, e muito a contragosto, o próprio Etrigan fica só assistindo em cima de um guindaste, assim, ele vendo o Batman levar uma coça, né, até que rapidamente ele decide intervir, e aí é uma loucura só, né, ele rapidamente detém o Mahakala e imprevisivelmente ele quer comer os dois gangsters que o Mahakala tava querendo matar, e aí ele dá um sacode no Batman, como o Reginaldo falou, né, da mão queimada, até que ele para, ele começa a rir, né, e diz que se identifica com o Batman, porque no interior do Bruce existe algo parecido com ele, e aí você interpreta isso como quiser, né, você pode lembrar daquela entidade lá no Cavaleiro das Trevas do Miller, né, em Ego, lá do Darwin Cook, e por aí vai, né, o que é que vocês acham dessa ironia desse final de Tulpa, né, fala aí, Reginaldo. Eu acho esse final muito legal, cara, porque realmente o Etrigan, ele ignora o Batman, né, né? Ele, o Batman é café com leite pra ele aí. Na verdade, ele se diverte com o Batman. Acho isso interessante. E a hora que ele vê a obstinação do Batman, você vê que o Batman é um cara assim, dodói da cabeça também, ele fala, não, esse é dos meus, né? Ele deve ter alguma coisa aí dentro. A leitura que o Etrigan faz é que ele tem, né, um demônio lá dentro, né? E você pode ler desse jeito, você pode interpretar desse jeito. Eu já falei, já que eu não gosto disso, assim, né? Mas é, aí é minha opinião. Eu realmente não gosto de achar que o Batman tem uma entidade. Ou você achar que isso seria uma tupa. Não, tupa é algo externo, gente. É fora. É como se o Batman criasse um Batman e externalizasse o Batman. É isso daí que seria uma tupa, não é isso, não. O que o Etrigan tá falando é que ele tem um demônio interior. No meu gosto pessoal, eu prefiro não interpretar desse jeito, né? Mas como o Etrigan é um demônio, ele vê sobre essa ótica. E eu acho uma leitura válida para essa história e pro Etrigan como demônio. Mas eu realmente prefiro não ver desse jeito. Eu acho que o Batman é realmente um cara que é ruim da cabeça e se resolve fazendo o que ele faz, né? Se fantasiar de morcego e sair batendo nos outros. Mas eu acho muito legal essa história. Eu acho que a química dos dois é legal. Principalmente nesse final, porque não tem um confronto, porque o Etrigan ignora ele e vai fazer o que o demônio faz, né, cara? Tava levando os dois caras embora pro inferno, né? E o Batman é o herói, é o que o herói faz. Ele não, eles vão ser presos, eles não vão pro inferno, né? Cada um aí tá no seu quadrado, acho legal isso. Essas histórias antigas, cara, assim, a gente já, fora o valor afetivo, fora você ver, né, dois artistas que você adora trabalhando, é muito legal, né? Mesmo tendo a massa de texto, mesmo tendo, né, um ritmo que não é igual ao que a gente tem hoje, mas eu acho ótima, cara. Realmente amarra, né? Você vê assim, de fato, amarra com aquela história que você adora, né, Luigi? Com Ego, amarrou com Odisseia Cósmica. Você vê que é uma... Eles realmente, assim, eles não desprezam nada, não fazem um negócio solto, assim. Acho válido, né? Acho bem legal. Eu acho que ele amarra até com a minissérie lá do Matt Wagner, viu, Reginaldo? Que ele fala lá do destino lá de Harry, lá que ele tá bem... Eu não lembro direito, porque faz um tempinho que eu li. Eu acho que eu li naquela época, vocês gravaram lá aqueles sete jagunços, né, sobre essa minissérie. Mas eu acho que ele até amarra até com essa historinha lá do Matt Wagner, que era bem representativa pra época, né? Porque ele fala o quê? Como que ele fala? Não lembro. Ele fala uma coisa lá, ele tá bem cabisbaixo lá, porque aconteceu alguma coisa com Harry. E eu tenho pra mim que eu acho que isso foi na minissérie lá do Matt Wagner, mas eu também não arrisco não, porque tem um tempinho que eu li essa minissérie. Não lembro também, não lembro. É. Deixa pra lá. E aí, Marcelo, o que você acha também desse finalzinho, assim, dessa ironia aí? Será que o Batman também tem um capiroto aí, tal como o Jason Blood? Certamente tem, né? Mas eu gosto, eu acho, de novo, pegando o que você falou, bem britânico, né? Essa percepção mútua dos dois, mas principalmente do Etrigan dando aquela zoada no Batman, né? De ter entendido ali os meandros mentais dele. E o Batman reconhecendo também o demonismo do Etrigan. Eu gosto, eu gosto. Eu acho que é uma parceria que inusitadamente funciona, de um jeito esquisito, como o Reginaldo falou, mas que funciona, e isso depende muito de quem tá na pena da coisa, né? Então, acho que um outro autor faria só um massa velho ali de demônio e porradaria e pronto, mas na mão ali do Alan Grant, com esses desenhos, eu acho que é um final muito legal, bonito, na verdade, um final fraterno, né? De um entendimento mútuo, de dois personagens muito diferentes, que é bom não se dividirem muitas vezes, porque pode ficar chato, né? Como eles têm contos muito pontuais. Então eu gosto, acho um desfecho bem legal, bem, bem digno, assim. E os últimos dois quadrinhos é bem legal, né? Uma imagem assim, espelhada, assim, com o Batman, assim, todo detonado, né? Com a orelha partida, né? E ele diz: alguns demônios nunca morrem, né? Eles só queimam por dentro. Aí a outra imagem paralela a ele é a do Jason Blood com aquela mão na cara, assim, né? Porra, é bem legal isso aqui. Mas, assim, pra fechar mesmo hoje, só mais um detalhe: o Alan Grant, ele em 96, ele volta para mais um encontro do Batman com o Etrigan, numa edição especial, né? Aqui no Brasil, esse gibi saiu em 2001 pela finada Brainstorm Editora. A arte era do David Roach. Não tão boa quanto a do Norm Breyfogle, mas eu acho que esse artista entrega, assim, uma senhora concepção visual do inferno, né? Quando o Batman vai com o Etrigan até lá, né? E se depara com algumas provações. E, em certa medida, eu lembro até que houve uma discussão na época de se a alma do Jason Todd estaria no inferno, né, por conta de uma historinha lá do Jim Starlin, em que fica sugerido que o Jason havia matado um bandido a sangue frio. Aí o enredo era basicão, né, era sobre um serial killer com o envolvimento de um demônio rival, né, do Etrigan. E aí ele e o Batman estabeleciam uma parceria para conter esses dois. É legal, eu acho que nada tão bom quanto o Tulpa, mas assim, eu acho que um gibizinho bem honesto. Você chegou a ler essa história, Reginaldo? Se sim, o que é que você achou? Eu li sim, eu acho ela legal sim, eu acho ela divertida, né? Assim, assim, também não é grande coisa, assim. Aquele inferno tradicional, né? Que tem Caronte. Não sei, assim, eu realmente não lembro de ter visto essa discussão aí do Jason Todd, que eu acho, puta, cara, eu acho de uma maldade achar que uma criança foi pro inferno. Tem uma historinha lá do Jason Todd, né? Que fica subentendido lá, que ele empurrou lá um carinha lá, despencou lá de um prédio, né? E o Bruce, ele fica suspeitando disso. É daí dessa edição, o Batman, ele afasta o Jason Todd, né? Do cargo dele lá, do Robin. Eu lembro que teve essa discussãozinha, mas é muito, assim, muito... Ah, não, caramba. É. Coitado, meu. Assim, fora ter sido espancado, cara, indo... É. O menino vai pro inferno, assim... Não, e fica claro que é um demônio, né? Depois, você vê que ele se transforma num demônio. Eu acho uma história legal. De novo, assim, é aquela coisa do Batman passar, né? Sair do mundano pro Fantástico. Aqui ele tá no Fantástico demais, né, cara? Ele já tá já no inferno, fora, né? No outro plano, né? Saiu do plano físico. Pra contar uma boa história, até justifica, né? Eu realmente não lembro de ter lido essa história, sabia? Na época. Eu achei ela bonita até. Achei uma arte interessante em alguns quadros, não em todos. Tem erros e acertos, mas tem umas, né? Que nem aquela multidão de pessoas mortas pelo Coringa. Eu achei muito bonito. Eu acho que tem coisas boas e ruins. Não é grande coisa também. É uma nota 6, 7. Passa de ano, vai. A Tupa é melhor, claro que é melhor, porque foi o que eu falei, a gente tá vendo, né, Alan Grant, o Norman Braefall, né, é o que a gente gosta, né. Aqui também tem um Baal esquisito, né, um demônio esquisito, cara, assim. É interessante que no final, a última página, assim, o Alan Grant, ele inverte, né, o final de Tupa, né, porque no final de Tupa o Ed Trigan sai rindo, né, e aqui é o Batman que sai rindo, né. É interessante isso. O que é que você achou, Marcelo, dessa historinha aqui? Eu não reli por agora, mas eu já li, passa de ano, com certeza. Mas eu nem vou me repetir muito, não, porque eu acho que o Reginaldo representou bem aí. Só lembrar que eu gosto bem da página ali da barca do inferno, né? Aquela barca onde o Batman entra e vai levar ele pra baixo, eu acho muito legal. E a arte é boa, mas eu acho que é uma história um pouco derivativa, ela não tem essa pegada emocional do Tulpa. E sei lá, eu acho legítimo que o Alan Grant volte ao personagem naquele momento. Eles têm referências ao encontro anterior que a gente está comentando. Tem uma referência explícita, né, ao demônio. Mas é isso. É um especial ali, quase nostálgico, desses dois personagens. É legal, como sempre, ver o Etrigan e ver o Batman e os dois juntos. Mas não é, não tenho pra mim como uma história muito marcante, não. Ainda que ela seja realmente muito bem desenhada. Eu acho que o Alan Grant, assim, você pega o começo dessa história, você vê que aqueles que ele fez os símbolos na parede, você vê que são sigilos, né? Mas são sigilos, assim, que não tem nada a ver. Eu acho que de baixo até parece um elefantinho, assim. Não é o foco dele, isso. Ele vai dar uma pesquisada e insere na história, encaixa, procura lá, vamos procurar um nome de demônio. Achou o Baal, e Baal serve, e não vou me aprofundar. Eu não vou além disso. O objetivo dele não é criar camadas e, né, e desenvolver. Eu acho que ele tá mais preocupado, assim, em falar assim, ó, eu vou pôr Batman no inferno e perturbar ele com o Jason Todd, com o pai e a mãe, que realmente, imagina ele reencontrar o pai e a mãe no beco do crime. Eu acho que o foco dele é esse, né? O foco dele é esse. Eu tava lembrando, por exemplo, se você pegar o Senhor Destino, que eu acho que é mais ou menos dessa época também, do J.M. DeMatteis lá, que ele fez lá com o Sean McManus, e é uma pegada totalmente humorística, assim. Ela não é de todo engraçadinha, mas ela tem uma pegada humorística. Tem um certo momento que ela vai para uma pegada oriental, que aparece um guru, um sábio oriental, tá tudo. E tudo isso daí, você vê assim que... E o DeMatteis, ele gosta disso, ele estuda isso. E se eu não me engano, essa figura que aparece é um mentor mesmo dele, assim, né? Tem profundidade. E quando ele fala das eras lá, dos eons, né, na história, ele tá falando com propriedade. Mas é outro tipo de pegada na história, não é o propósito daqui. Eu acho que aqui o propósito realmente, assim, é contar uma história do Batman no inferno. Não é esmiuçar o inferno, colocar camadas. O propósito não é esse. Tanto é que uma hora até o Etrigan some da história. parte do inferno é só o Batman no inferno. Pra esse propósito, ele é até interessante, assim, é. Não é das melhores, mas isso daqui saiu do que era da Mythos, é, saiu pela Mythos aqui? Mais escondida ainda, foi a Brain Store. É a cara disso, né, meu? Assim, Eu só vi só na quarta capa, né, R$5,90 sugeridos pra adultos. Nossa, que saudades de R$5,90, hein, meu, numa revistinha. Meu Deus do céu, cara. Comprei, eu tenho essa edição. Eu acho que essa edição minha deve estar na casa da minha mãe. Guarda-roupa lá. Eu lembro ter lido isso na época. Lá, uma ediçãozinha bem honesta. Acho que o papel era até offset, não era o papel do Pisa-Brit, não. E eles falam, na quarta capa, eles falam do Mahakala, do Matadouro, o Azrael. É, o Matadouro, né? Ele aparece, né? Porque o Matadouro foi morto pelo Jim Paul, né? É isso que eu tô falando. Essas histórias, cara, o foco não tá nessas coisas, não tá em você buscar referência. Por outro lado, cara, olha aí, ele tá pegando um momento do Azrael, ele vai lá atrás pegar uma história que ele escreveu lá, antiga, do Mahakala lá. Eu acho legal, cara. Eu acho bem legal. Você tá falando aí que talvez, né, que existe a possibilidade do Jason Todd ser... Não, isso tipo foi o que se discutiu, né? Não... Condenado. Né? Mas acho que talvez, né, eu falo assim, eu vou aproveitar esse gancho e realmente usar isso, né? O Alan Grant falou assim, vou aproveitar isso e já vou mandar o menino pro inferno mesmo. Eu não lembrava dessa história, porque a arte é muito bonita no começo. Ela tem momentos, assim, essa catedral que ele faz no começo é muito bonita. Eu falei, opa, caramba, não lembrava disso, né? E eu acho que eu não tinha lido mesmo. E aí ela tem partes boas, partes, né, essa fila pra entrar no inferno, né, essas páginas dupla aqui do Batman e do Etrigan, né, no inferno, tem umas páginas lindas, assim, bonita mesmo, e tem umas que são esquisitas, né, mas eu acho que se eu achar isso daqui num sebo, eu pego, meu. Cara, em inglês gosta de fazer isso na DC, né, porque a memorável Sandman lá da Descida ao Inferno, né? Tem a Descida ao Inferno do Monstro do Pântano, né, naquele anual muito foda, também tem a participação do Etrigan, né, as duas têm participação do Etrigan, do Monstro do Pântano e a do Sandman, né. E essa do Batman, essa Descida do Inferno, eu acho que é, como você falou, é o que vale a edição. É muito bonita essa passagem, assim, é muito bem desenhada. Eu acho que esse David Roach, né, nunca ouvi falar, eu acho que ele se esmerou nessa passagem mesmo. Aqui eu vou entregar tudo, né? Então eu acho que foi isso mesmo. Vou matar você, arrancar seus ossos, fatiar seu fígado, triturar seu cérebro. Eu acho que vou rir. Eu gosto de você. Gosto do seu jeito. Me pergunto que tipo de força arde dentro de seu peito. Que demônio o impulsiona, mesmo quando a esperança claramente o abandona. Vamos, alegre-se. Há algo em você que é muito parecido comigo. Não sou o único demônio preso dentro de um corpo humano, enfrentando a solidão. Dentro de você, há um outro na mesma situação. Nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça, tanto o Escapistas Tradicional de Bate-Papo quanto o Detetive Cast estão no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, @escapistas. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, divulga nossos podcasts para mais pessoas na sua rede social. Faz seu comentário no Spotify, isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compre teu gibi do Batman, livro, Blu-ray ou qualquer coisa, através de nossos links afiliados do Amazon. Se quiser fazer alguma contribuição via Pix, é só copiar a chave que está no post desse programa. Eu gostaria de agradecer aos monstros e demônios desse podcast. Valeu, Marcelo, tava com saudade de gravar com você. Pô, muito obrigado, foi ótimo falar do Alan Grant, é sempre um prazer com vocês. Reginaldo, o toquinho que você tem no coração resiste a um programa duplo com o Vingador Fantasma e o Espectro, ou é melhor prestações? Ah, cara, eu acho que o Espectro vale um só, viu, meu? Assim, os dois, acho que cada um vale um só, né? Assim, porque... Eu gosto demais dos dois, né? E o Alan Grant tem uma história foda, velho, com o Vingador Fantasma. É. Mas é uma história foda, velho, com aquele Arthur Ransom, que fez com ele aquela menina lá do Um Conto de Batman, aquele tal. A boa artista do fantástico e a história muito boa do Vingador Fantasma. Isso aí vale, assim, depois a gente voltar pra cá e conversar sobre essa historinha. Então é isso, um abração, pessoal, e até o próximo Detetive Cast.